Asa Juliette Bravo Delta até o pátio 3, autorizado. Juliette Bravo Delta, aquilo confere, agora só mais um minuto para cópia. Sendo para 2000, autorizado interceptar final do procedimento. O tráfego que antecede se encontra agora na posição de 2 horas a 7 milhas interceptando o óbito. Ok, visual contato com o mesmo, 2000 pés, 1020, informar estabilizado no 630. Puxando a 6311, completa o voo agora com centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13395, bom voo. 25133, 95, Recife, obrigado, bom dia. 9-0, via Golf 677, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, perfeito subida Conde, transponder 0260, controle em 119, decimal 8. 648. 1-621, paralisado. 621, completa com a torre 1895. 1895, obrigado, boa. O 2, QB, confere? Uma dúzia, sete, chame para ingresso. Salvador, igual no 629, está estabilizada. Passando o índice Sierra, baixado para baixo. No 621, tráfego avistado, no 2 para o pouso, tráfego para 737, companhia, acabou de tocar a pista. Continua agora a liberação. Vento, 100, 100 graus, 8 nós, aguarde, pista livre. Aguarde, pista livre, no 621. Estabilizando no ILS, avistando no 630. No 630, completa final 14, 1895, com força. Bom dia. Alinhado e pronto para a decolagem, aguardando a autorização. No 648, 053, via Fox, liberando, chama o celular 1211. Via Fox 1211, boa. Agora no 621, pista no zero livre, pouso autorizado, vento 110, 110 graus, 10, 9, 110 com 10, livre pouso, pista 10. Tem livre pouso, pista no zero, agora no 621. Papa Michael Delta, traço agora da Gol cruzando o eixo no 735, atenta aí o estrela turbulência, iniciaria de imediato, tem um tráfego adicional a 1 milha do marcador externo. De imediato, atentando a esteira, 110 com 10, Eco Delta. 30, escuta a torre. Bom dia, torre, passando externo, embaixo travado. Bom dia, número 2 para o pouso, tráfego 737, companhia, cruzou a cabeceira no momento, informa o tráfego adicional, um helicóptero, um tipo Sikorsky, iniciando a guarda de pista no 7, comprou a sul, continua agora a liberação para o pouso, gol 1630. 1630, sim. Salvador, bom dia, gol 2065, está no box 06. Gente, da informação Kilo, para autorização 380 Guarulhos. 3065 Kilo confere, autorizado Guarulhos, nível 360, tem autorizado no 0, 3 Bravo até o sul, direto 3 via Foz, conforme a rota. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da El, Lida, Motima. Transponder 5145, controle 119, decimal 8, voo 2-0. Delta, decolado 5-5, aciona normal do transponder 0-1-2-5. Na direita, via o litoral sul, chamado Coelho Axé. Ao bloquear o farol de Itapuã, chame controle 1 no 9 decima 8, dá volta, Eco Delta. Eco Delta decolou 25, acionado 0125. Dona Xé, farol de Itapuã, chama controle 119.8. Volume 30, pista no 0, pouso autorizado. Vento 1 no 0 graus com 10 nós. Autorizado, pouso no 630. 642. Solo, 1 no 621, no 621, táxi alfa, reporta antes da Juliette. Reporta Controle Salvador, é o papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossegue condições visuais, voa Manati? Afirma, já presente, solicita por a direto. Positivo, reporta livrando CTR. Tá livrando CTR, o Delta. Voo número 30, solo 57, direito via Foxtrot 1121. 1-1, obrigado. Bom dia. Gol no 630, tá livrando, vai ingressar na Alfa. No 630, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, gol no 630. Gol no 621, ingressa a Juliette pro 09. Juliette 09, gol no Salvador, o gol 2065 no 06 para o pushback estacionamento. O 2065 no 06, autorizado o pushback estacionamento, chama pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 2065. O Portão 630, ingresso a Juliette para o 04. Portão 4 centralizado, Igor 630. Confirme intenções. Aproximadamente 7 toques remetidos após o retorno. Gente, aguarde um minuto para a cópia, o retorno 00. Quando pronto. Voo 2065 para o táxi, o POB 135 com 3:40, Sérgio Magalhão. 065, utilizado táxi via Pátio 1 no Índio, até o ponto 0, onde chama a torre 1-1-8-9-5, altimetro 9-0-2-0. Tá bom, espera nas suas costas, 295, 1-0-2-0, altimetro. Marquinhos Delta, livre frequência para a coordenação de tráfego com voo. Por favor, bom dia, o Gol 2065, próxima ponte, espera pronto. Gol 2065, pista no zero, autorizado alinhar e decolar, um vento de 1,20 graus com 10 nós. Pessoal da Infera à esquerda está ciente do seu tráfego. Ok, a linha de decolar no zero, o 206. November Alpha no Pátio 42 a bordo, confirmei as intenções de voo. Gente, aguarde um minuto para a foto, India November Alpha. Alfa Poi, se afastar 20 milhas, retorna para pouso final ou toque remetido? Alfa para 4. Local Salvador, Salvador, no 1010, é o colo da 97, primeira curva esquerda, segue no corredor forte, se afastando 20 milhas. O transponder 0171. Controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95, linha 90 alfa. 65 da Gol, decolado ao 07, controle 119 decimal 80, Goiás. 1980, obrigado, bom dia. Alfa, cancelamento táxi torre, 118 decimal 95. Controle, bom dia, Gol 2065. Bom dia, Gol 2065. O contato radar estabelecido na decolagem sobe o nível 360, centro da El. 360, possibilidade de vai direto, lembra? Autorizado. Obrigado. Controle, 6250 agora, passando o fluxo de informação. Quilo. Controle, 6250, aciona a identificação, desce ao 050, chegada Mari. 050 na Mari, pode voar em TAP. Livre. Obrigado. CA Delta, aciona a identificação. Contato radar estabelecido, agora afastado a 72 milhas a nordeste, Salvador. Confirma intenção de pouso 10017. O senhor pretende manter o VOR modificar quando em condições visuais ou fazer a chegada e circular com a turma? A gente ouviu Serra Delta. Pro de Bonf para a chegada Bonf, reporte de alta. VIP 00, traz o táxi até o hotel. Na hotel, mantém a posição e chama a torre 1-95 para prosseguir o cruzamento da pista. Gente, eu guardo menos 4 que o Quebec é. Vera Torres. Vera, na escuta da eu falo. Chama a torre 118-195. Na escola. Luque da Serra, confirme o pátio que se encontra, IPOB. Já pronto para cópia? Mas para que fosse solicitada aí a ativação via telefone, por gentileza. Ativar. Assim que pronto, até a hotel, reporte para o cruzamento. Quebec Serra acionado Aerostar, chame para ingresso pista 7. Confirmando 4 a bordo, 4 horas e meia alternando Salvador ou Gillette Bravo Delta, aguarde meu deputado. Responda para 0123, quilo Quebec Serra. Esquerda via pista, você pode olhar de ponto, cabeceira 17. O 2065, chama Recife, frequência 125, decimal 1, no secundária 13395, com voo. Recife 125, 13395, bom dia, 2065. Gillette Bravo Delta autorizado, táxi até o ponto de espera via pátio 1, Índia, ponto de espera, chamar na torre 1, 1895, continente 9019. Oxané 6250, deixa para 2000, ajuste no 019, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Desce para 2000. Momento 19, portal estabilizado 6250. Bom dia, 3896, descida ao nível de voo 050, chegada Mare, autorizado em TAP. Sete Quebec Serra, decolagem autorizado, vento de 120 graus, coitado. participando do WAPA. Vamos em de November Alpha, pode aliado e pronto. Tango Kilo Quebec Serra, decolado azul no meia, controle 199, som 80, até a volta. Quebec Serra. 198, até o regate. Controle de Papa Tango Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, prossegue com as suas visuais no corredor Axé, reporta o farol da barra. Autorizaria 2500 direto por 1. Autorizado. Grato. Salvador, boa tarde. Serão, bom dia, voo no 630, sente daquilo, autorização recíproca. Voo no 630, quilo, informação com o Cia Lima. Pronto, vai fazer. Pronto, 0 graus, 10 graus, bravo, Delta. 0, primeira curva esquerda, amplitude subida, Pucajamo, Caju. Responde 5156, controle em 119, decimal 8. 0, Perisco 58, decola de 10 com curva esquerda, saída Puca, Jambo, Caju, transponder 5156 e o controle 198, gol no 630. Chama pronto, que estiver ferramenta no 04. Chamará gol no 630. Pressionado 5. 20 graus, 10 graus, índio 90 graus. Bastante aves na procedimento de aproximação. Nete 6250. Torre Salvador, ponte, Anjone 6250. 6250 é ponte externo, baixar travado, pista 10. Postará 6250. Mundiano 094, desce ao nível 060, voo ITAP, chegada a Mare. 060, voo ITAP, 119,80, bagagem. Controle 19,8, capital, retorno. Capital. Okay. Controle de Salvador, para botar o Juliette Bravo Delta, decolou o piso 90, saída 4. Juliette Bravo Delta, contato radar na decolagem, sobe o nível 090, na saída 4. 090, saída 4, Bravo Delta. Pelo cruza da presente, o Indio Federal. Presente, livre cruzamento, aguarde transferência no November Alpha. Após o cruzamento, toma em pôr de buraquinho, aguarda a transferência. Após cruzamento, aguarda transferência, pôr de buraquinho, em November Alpha. 150, tráfego avistado, cheque o trem, aguarde autorização do pouso, calma, César 150, cruzando aqui a Via de Calderón, ponto médico 5028. Após o cruzamento, afastará no litoral norte de Salvador. Aguarde autorização do pouso, o vento de 120 graus, 10 nós, altímetro 1019, 109, aguarde. Autorização para o posto. Índio November Alpha, foi agora de buraquinho, aguardando a transferência de comunicações, reporte ao ingressar no litoral. Estou de buraquinho, reporte a ingressar no litoral, Índio November Alpha. 6250, eixo 1028 livre, o pouso autorizado, confirma o vento 120 com 10, oxinéia 6250. Autorizado pouso, pista 10, 0. Alongamento da final. Autorizado pouso, pista 10, 6250. Seu nível de voo 070 foi ITAP, chegada a Mari. Foi ITAP, chegada a Mari. Romano 35595. Afirmativo, informação, confere, autorizado Porto Seguro, nível 200, via Golf 677 até Raira, após girar o Porto Seguro. Decola da 10, primeira curva à direita, no perfil de subida da El Coral. Responde, 5165, controle em 119, decimal 8. Índia, November Alpha, chama o controle 119, decimal 8, até a volta, Índia, November Alpha. 198, Índia, November Alpha, até regresso, obrigado. Oxané, 6250, no solo 22, direita via Fox Trot, chame solo 121, decimal 1. 219, obrigado. Bom dia. Bom dia. Índia, November Alpha, decola da 17, a distância fone 0171. 19 Verão, protege condições visuais no corredor forte. Zona E, 6250. Zona E, 6250, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Confirmando o gol no 621, chamou o Saulo. Utilizado com Congonhas, nível 360, via Pesoludo 1-0, Bridge, Pesoludo 6, Bravo Teu Zulu, direto Trivia Point, conforme rota. Recola da 1-0, primeira curva direita, saída da El Lia da Mótima. Responda 5163, controle 119, decimal 8. Confirmando 3-0 aprovado. Chama pronto no 09, o gol no 621. Mais 6250, mantém antes da direita. Mantém antes da direita, 6250. Chanel 6250, autorizado a ingressar Juliette, vale 03, seguindo o Bang da Goa, que está se dirigindo até o ponto de espera. Juliette 03, você está na aeronave da Goa. Zero chegada a Mari. 630, ponte espera da 10, bateando. Boa tarde, vou no 630, aliás, em Mateus, tudo zero. Em Mateus, zero, agora 630. Civilizada, tá 3896. 3896, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Zero, zero, teclado 227, autorizado curva direita, direto para Netuno, chama o controle agora 119, decimal 80. Chama o controle 198, direto para Netuno, Olimpo 00. No 094, desça para 2000 pés, autorizado em LF, reposto estabilizado. 2000, formato estabilizado, 094. Livre, 37 pegou alinhado, aguardando a transição para a decolagem. Aguarde, pista livre, o vento é 110 com 8, tá 3896. Afirmativo, aguardando a autorização de pouso, tá 3896. Gol no 630, decolagem autorizada, pista 10, vento de 120 graus, 8 nós. Gol 1 no 630. Decolagem, pista 10, gol no 630. Suba para 135, autorizado direto para a área. 135, já atualizou tudo, limpo 00. Escolheu o Otávio da Tavita, solicitando para o final do serviço. Manda o voo 1621, pega o canal 9. Controle o Otávio da Tavita. Voo no 621-09, autoridade, chama o próximo ataque. Camarada. O vento no 20 graus com 62 de nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, 3-0, decolando 3-0, chame o controle 119, decimal 80, boa viagem. 19-80, obrigado amigo. 1-0-9-4. Estabilizado, 1-0-9-4. Chame torre 1 no 8, decimal 95. 5-4. Controle Salvador, gol no 630, bom dia. 30, bom dia, suba ao 370, sai da PUCA. 370 PUCA, 1630. Estado, checo o trem, aguarde pista livre. Baixado e travado aguardando, gol no 094. Solo 96, no solo 31, direita via Eco, chame solo 21, decimal 1. Eco 3896, bom. Solo Salvador, muito bom dia, 3896, via Eco. 1-0, pouso autorizado, vento de 1-0 graus, 10 nós. Livre pouso, 9-0, gol 1-0-9-4. Inteligível. O Tango Delta Vitor, bom, Cintra, solicita aproxima para 1-7, cancelando o ILS. Ainda ininteligível. Oh, copia agora, senhor Tango Delta Vitor? Agora sim, prossiga. Então vamos lá. Pode sim, senhor, no ILS, a gente solicita coordenar com a torre, por gentileza? A base da 197 para pouso 97. Sim, a gente coordena com a torre. Ah, nós coordenamos com a torre, então tá ok. Obrigado. Como está em Coxa Lima, aguarda 34. Aguarda. 3896, ingressa Juliette para o 0. Juliette para o 05, 3896. Bom, na minha 48, pronto 4. Pronto 4, na minha 48. Autorizado Maceió, nível 370, via Perusque 58 até Orágua, após direto. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, pedido de subida Puca, Jamo, Caju. Transponder 5174, controle Salvador, 1-9, decimal 8. Utilizou visual, Tango Delta V. Emissor 1-8, decimal 95, Tango Delta V. 3-8-9-5, bom trabalho. Também 48, correto, chama pronto no 10. Chama pronto, 1-9-5, 1-9-5. Está, cancelamento, segue visual para 1-7. Atalho meu Tango Delta Victor. Continua aproximação, está autorizado. Gira a base pela direita para pouso 1-7. O ajuste agora é 1-0-2-0, corrigindo, 1-0-1-9. O vento 1-3-0 graus, 1-9-9, se aparta na final da pista 1-7. Está na final na pista 1-7, o Tango Delta Victor. 1-0-9-4, solo 3-3, direito no 2-1-1. 2-1-1, 0-9-4. Salvador, bom dia, 1-0-9-4, quebrou. 1-0-9-4, táxi de Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, vou te mandar, Juliette, 0-9-4. Salvo Salvador, GB 5595 para pushback Sana. 5595, aguarde um minuto. Tá aguardando. Tá no táxi, voo 1621, alterna Campinas, 4 horas autonomia, 1056, bode. 621, utilizado táxi até o través do meia dúzia, reporta no través para prosseguir com o táxi. Livre, reportaremos no través do meia dúzia, 1621. Voo no 561, identifique, desça para o nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, voo no 561. Pouso no 7? Posso, segue a Aerostar, tá com tanta vida. Aerostar, sim. Voo no 621, no... Tem passagem ao tráfego da companhia, ingressando na Juliette para o portão 04. A retaguarda do meio autorizado para seguir via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Quando lá chama a torre 1 na noite 95, altimetro 1-0-9. E após entrar no ponto de espera, está autorizado aqui, a gente ponto de espera 2-5-5-9-5, coordena com a equipe de solo e me chama para o táxi. Afirmativo está autorizado, 5-5-9-5. Afirmativo, coordena com a equipe de solo e chama pro táxi. Afirmativo, então, tá iniciando. Executor. 1630, chame Recife, 12545, alterne 12685. Ok, 12545, 1268. 85. Obrigado. 8-1-0. Tá 1-0 está pronto, 1-6-4-8. Salvador, bom dia, Gol no 621, pronto, ponto de espera da 10. Gol no 621, é linha de colapso no 0, vento 130 graus, 089, muito bom dia. Autorizada a linha circular da 10, Gol no 621. Aviso os solos 37, vai funcionar a frequência livre. Vitor Serra Delta, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, reporte estabilizado. 10, 19, para 2.000, Vitor Serra Delta, reporte estabilizado. E 40 de autonomia e alternando Salvador. 5595. Autorizado, via parte 3, bate 1. Então, ponte espera, quando lá chama a torre 1.95, 5595. O seu presidente pode repetir a informação, estou forte chato de fundo, não deu para copiar. 398. Chama a torre 1.95, altímetro 09, 35.595. Seu táxi via parte até o ponto de espera, chama a torre 118.95. Controle Salvador. Para 207, identifique, desça para 4.000 pés, chegada a bomba, ajuste de altímetro 1019. 1019 para 4.000, ajuste 4.000. Então, 3198, cheque o trem, livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 89. Livre pouso, pista no 0, para 3.98. Voo 1621, decola 239, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, bom trabalho. Somente. A bordo 8787, 1,58 de autonomia e Aracajó Tempo. Gente, Gol no 648, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, ponto espera, chama a torre 1.95, altímetro 9019, Gol no 648. 9019, Pátio Índia, 295, ponto espera, grata. Oi, Salvador, bom dia, 5545 da Trip. 5595, muito bom dia, mantenha a ponte espera do 0. Ela mantém o ponto espera, 5595. Aqui é com o Delta, desça para 500 pés. volta para 500 pés. Tendo zero. A Lima tem. Tem que passar. É o 3198, solo 42, direito no 211. 211. Salvador, muito bom dia, o San 3198 livrou. Foca. San 3198, parte via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette. Pisco 95, livre decolagem, piscando 0, vento no 30 graus com 0 menos. Livre decolagem, 5565. Estabilizado no lock, o vento Serra Delta. M-Torre 1 no 8, decimal 95. 1895, grato, Matias. Torre Salvador é o Papatango Vitor Serra Delta. 5.1. 2.010.109, agora 5.1, né? Está autorizado a LS, 5.1. A gente vai chamar estabilizado. É, mas eu vou no 642.0, né? No 648, vou manter quanto faz no 0? Mantenha a posição, no voo 1.648. Pique 5595, decolador 44, controle agora em 1.9.8, bom voo. 119.8, Chip. Controle, controle, muito bom dia, trip 5595. 595, suba ao nível 200, seja da El. Da El 200, 5595. Mike Eco Delta, continua a aproximação, reporta para o Sapoã, informa um tráfego que acaba de passar externo, você pode avisar o mesmo? 1.648, condições de linha decola, sem parada? Sem parada, decola. 1.648, a linha decola, piscina 0, vento 1, 30 graus, 1.09. A linha decola, gol 1.648. Dois 1, chame Recife, 1.25, décima 1, alterne, 1.3395. 2.5, 1.3395, gol 9.25, bora. Salvador, Sanem 140, informação Lima, autorização para Marcelo, nível 250. Sanem 140, Lima confere, guarde o meu do guardado. Gente, o Macudel está autorizando passar a retaguarda da, da aeronave, prosseguindo no final do 1-0, girando base pela 1-7, depois está na final 1-7. Está na final 1-7, o Mike Macudel. Então, Serra Delta informa um tráfego à sua direita. Em Serra 76, não vai interferir com o seu pouso, o helicóptero que prossegue para pouso na pista auxiliar. Só que tem mais travado. Serra Delta, copiou a torre? Positivo. Já estamos com o trem baixado. Checado, está presente. Se possível, gostaríamos do pouso na 1-7. Gente, está autorizado, Vitor Serra Delta, então gira a base para 1-7. Pode ser final da mesma? Sim, a gente vai girar a base pela direita da 1-7 e a porta na final da mesma. Delta informa que o tráfego que se encontra na final 917 vai para pouso 917. Vai continuar e aguardar para a autorização de girar base. Gente, o Mike com Delta, vai aguardar para girar base. Recordas 47, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. 58 até o Urago, após direto Mike Charlie. Decola dono zero, primeira curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Responda 5170, controle 119 de novo. Delta livre pouso 17, vento no 60 graus, com 109. Vai reportar. Puca, Jamo, Caju. 5170 no transponder, 119.8. Posta na EMEU no passeio. Posta na EMEU no passeio, está confirmando o nível 250. Pouco acessado, senhor. 250. Informa que a sua transmissão ela está 5, mas a clareza está com muito ruído de fundo, tá? Uma clareza 2 para 3. Gente, como é que eu agora falo o 6140? É, tal 2 está com 5/3/4, mais ou menos, senhor. E agora o equipamento 2, como recebe, Fábio? Isso está com uma microfonia, é o melhor o outro equipamento. Semi torre 118 decimal 95, General Liberal. 1895, General Liberal, muito obrigado. Bônus 561 no ILS. Azul 4207, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 autorizado LS, reporte estabilizado, Azul 4207. Voo no 561, no chame torre 118 decimal 95. 295, 561. Na cabeceira 10. Gente, só um tráfego voa 2 milhas de stand, 10 de lembrança. Será o número 2 para pouso na 10. Você segue 10 ou 17? 10. Primativo, está continuando a aproximação ou usando a autorização para ingressar final 10? Mantenha aproximação para a 17, após curva base para a 10, tá bom para a senhora? Afirmativo, em Dinamo Emerafa. Grato. Carregou no 561, passando externo, baixado, travado. Bônus 561, livre pouso na pista no 0, vento 120 graus, com 109. Estamos à esquerda, um tráfego prosseguindo para pouso 917. Não vai ter frio para o seu pouso. Sete livre pouso 10, gol 561.